cansa de tanto enganar. Se tá pensando que eu sou um Loki, se não quer mais curtir o nosso amor, vem dizer que acabou. O que se sabe é mais ferir nas traições que pintam as piratarias. E de ilusão o nosso amor não sobreviveria. Foi pouco tempo que durou pra nós. São tantos os momentos pra viver. Eu quero é mais e mais brincar de amar. Nas canções parte sobre aventuras. Nas canções parte sobre aventuras. Não cansa de tanto enganar. Se tá pensando que eu sou um Loki, se não quer mais curtir o nosso amor, vem dizer que acabou. O que se sabe é mais ferir nas traições que pintam as piratarias. E de ilusão nosso amor não sobreviveria. Foi pouco tempo que durou pra nós. São tantos os momentos pra viver e renascer. Eu quero é mais e mais brincar de amar. Nas canções parte soltem aventuras, nas canções partir, soltem aventuras.